Ele não está a atender. Cabrão. Epá, estes punheteiros. É difícil ainda estar na internet, ainda ficticiamente. Olha aqui um gajo, o simpático. Eu acho que ele ainda não percebeu. Ele está super confuso. Primeiro disse, podemos falar queers. E eu, ok, ele já percebeu que tipo sou um gajo. E agora pergunta-me, és casada, solteira, namoras? E Ele não eu. percebe o que era, ele não Ele sabe o que. não sabe. Eu assim, sou solteira, acabei há pouco tempo, não procuro nada sério. Atende. E ele, e já tiveste encontros por aqui? Pretendes dar uma? E eu assim, no Skype agora. Olha o canadinho, outra vez, vem ter. Oi. Vou dizer, vem no Skype e falamos sobre isso, ok? Só ligo com quem vejo. Ah, vou já fechar. Já fui enganado muitas vezes. Coitadinho, tudo sim, não se pode magoar. Okay. Está um gajo a adicionar. Ui. Nuno Mareco. Não faço ideia de quem seja esse gajo. Que porra. Gente, só liga o gajo. Ai, deixa eu ver que está aqui a informação dele relevante. Eu agora estou só tipo a dizer boi gajo para adicionar. Ele é de Faro, tem 25 anos. Ok. Ele está a meter conversa. Ótimo. Então, fala com ele. Ok, vou perguntar quem és? Não sei, shopping, não faço ideia. Isto agora é cada um por si. São 3h30 na internet. Esta hora estás com tesão na internet. É Já não há. o buraco que apareceu, pá. É o que aparecer mesmo. Olha tudo. Até os snaps dos punhos. Oi. Oi. Olá, Joel. Estás Vamos falar um constipada. bocadinho. Disse que estás constipada. Estou constipado. Agradeço o teu entusiasmo por me quereres mostrar coisas. O que eu queria é que falasses um bocadinho comigo por voz, queria ouvir a tua voz primeiro. Não quero ver nada ainda, Joel, só quero que fales comigo. Joel. Tira a mãozinha. Oh, desligou. Epá, não sei porque estes gajos não falam. Olha, outro gajo perguntou: Oi, tens web? E eu: Não, só deep web e tu? Duro. Yeah. Oh well. Ai, Pá, esta conta de Skype agora de repente tem muitos amigos. olha o privilégio. É o privilégio de falar com pessoas. Olha no chat, Rede Samurai, fica apalpando portinhos de sete. Oi? É o Joel outra vez, pá, mas... Atende o gajo. Espera aí. Atende o gajo. Joel? Olá, consegues ouvir-me? Falas um bocadinho comigo primário, eu não quero ver nada. Não, fala comigo por voz, quero ouvir a tua voz. Foda-se, meu, tu és surdo, caralho. Olha, queres falar com um gajo? Podes mostrar uma pila na mesma, meu, não é gay. Desligou. Epá. Agora estão-me a chamar boi. Orgulho ferido. Foda-se. A cena que eu faço a voz fraca, eles têm dificuldade em me ouvir. Ele estava-me a dizer aqui que quase que mal me ouvia. Sério? Estranho. Yeah. Mas tenho. Se calhar é porque continua a ser grave, apenas mais suave. Pois não sei, mas se eu estivesse a falar. Eu estou a falar com o doutor de telemóvel, se fosse através do computador, se calhar resultaria melhor. Não sei, talvez. Eu agora vou telefonar para um gajo qualquer deste e falar com ele. Ok. Só para fechar bem o dia. Ok, agora sim. O Nuno Marco. Ai, ele está aqui. Eu sou o Álvaro do chat, diz o Nuno Marek. Falas com algum Álvaro? Peraí, deixa-me tirar isto depois do top, para vocês ouvirem assim. Ok, está bom? Estão Sim, a sim. ouvir? Está-se Tens fones? sim. Ok. Ainda não estive. Mas, epá, se calhar para trollar fixe, ligava ao gajo que está a chamar boi. Só mesmo para o Ok. confundir. Ok. Faz isso. Mas não sei se ele vai aceitar agora a chamada. Tens confiança nos teus poderes. Vamos lá. Ah, olha, afinal o gajo desligou. Está mesmo com medo. Vou telefonar ao Nuno Marek então. Sim, esse está Está bem. Aí há a foto dele e tudo, deixa eu ver sem a foto. cadastro. Ver perfil. Aí olha o gajo, tem uma fedora de palha. Yeah. 25 de faro. Está bem. Então vá. Eu espero que este não seja um dos paneleiros. Pois é, eu... Até parece que não querem bater punheta. Ah, vou desistir deste. Vou tentar deste. O gajo diz: não tem a câmera a funcionar. Então, mas se tiver microfone, já dá. Quer dizer, por Mirk, por Mike, quero ouvir. Mas sabes, pessoas que vivam com outras pessoas não têm grande disponibilidade para falar a esta hora, não é? Então deviam estar aí na internet a disponibilizar o seu próprio Skype. É verdade, Eu gosto de escrever, vamos ver o que ele vai dizer. é verdade. E a chopa. Pessoas convidas Olha, para o gajo está no quarto com a irmã! Atende e fala baixinho, vai dizer isso. Fala baixinho. Faz-me companhia. Ai, mas não. compensava. Ele está no quarto. Irmã mesmo. Só se a irmã falar também. Eu falo com a irmã. Sejam T2 e ele tem que partilhar quarto com a irmã. Antigamente era mais. Não, isso aconteceu tipo. E eu recomendo depois. És pobre. Não. Não, que não é. Então, porque é que a irmã não tem um quarto? Vou falar com quem? Então, de quê? Pode ser com o Red Eu acho que estão Samurai. queimados. Quem é Mas o eu Red Samurai? não sei. Não sei, é um gajo que está sempre a dizer estupidezes. Estupidezes. No chat. Como é que eu troco de Nick? Isto é um bocado chato. Realmente. Pois não sei. Que merda. Se calhar tenho que limpar os cookies. Vou fazer isso. Porque ele entra logo automaticamente, mesmo depois de eu fechar. Sim. Portanto, eu vou limpar os Pois eu cookies estou a e. perceber. Que merda. Olha o gajo, não posso mesmo. És de onde? Quem te dera saber, amigo. Esse. Quem te dera. Acho que esse é de Faro. Eu Diz no fui ver. perfil do Skype dele. Eu fui ver. Mas não há mais amigos com que eu possa falar? Não, ninguém quer amizade. Opa. Estou a limpar os cookies. Agora já deu. Não. Ah! Deu. Está-se bem. Are you a human? Sim. Estás a mentir. Estás a beitar. Não. Ok, está-se bem. Já confirmei que sou humana. Ainda não desenvolvi o teste. Que nick é que eu escolho agora? Arrombadinha. Capaz de soltar a minha. Vou pôr foto de uma. Não, do hipopótamo não, porque não tenho voz de gorda. Peraí. Pode ser um urso. Ou não. Calhar. Não sei, é mais fofinha. Pode ser esta gaja. Esta gaja é gira. Ok, vou entrar então. Agora é só esperar que eles comecem a ter conversa. Rapaz. Olá, estás bom? Oi. Ainda estás aqui com o empreendedor de caralho. Não tens de respeitar. Estás a ter sucesso. É o, aquele gajo, o primeiro, ainda vai metendo conversa às vezes. Quem? O primeiro que coitaste. Ah. Ainda cá está. Ele mudou de nick para José, o que não faz muito sentido. Olha, mas... Felipe Lisboa. Oi. Sim. Parece simpático vir falar comigo também. Chatos, meu. Os reincidentes são os piores. João. Oi. Olha o fora da hora já falar comigo. Arrombadinha, levas no cu e na cona. Uau. É, olha aí a linguagem, meu. Respeitinho. Está a merecer baito. Não, mas este gajo já está no Skype. Não posso descair. Que idade tens? 19. És de onde? Tens Skype, não gosto de falar por aqui, não há intimidade. Eu vou mandar isto aos gajos todos que têm isto aberto. Olha fora de horas, a insistir. Pau, queres? Uau! Olha o bus, aquele gajo que te chamou, o brasileiro. Ah. Oi, arrombadinha! Uau, esse não pode usar o Skype. Não. Olha o Felipe. Olha o gajo, sim, tenho eu. Podes falar em chamada. Agora tem que haver um processo de filtragem. Exatamente, concordo. Podes falar em chamada? Estava-te a ouvir. Agora não. Foda-se, então vai para o caralho. Filha puta. É isso mesmo. Nossa, man, eu quero ir dormir. Eu só me quero rir epicamente mais uma vez e depois posso ir dormir. Sinto que ainda não estou pronta, pode ir acabar. Tudo bem? Sim. Quase 4 minutos. E contigo. Chatos, pá, estes gajos parece mesmo que não querem bater uma. Parece só que estão aqui para o convívio. Deles. Não acreditam neles próprios. Olha, gajo, estou bem. Falo contigo. Olha, gajo, hahaha. Quem é que mete o nome próprio numa cena desta? João. Ah, mas que ele não se chama mesmo João. Ou mesmo que se chama, é um crime de vítimas. Gajo, come gelado. Apetecia-me mesmo agora. Conseguias dizer lado de bar da missa. Já posso falar se quiseres. Olha, o Filipe Lisboa 21 mudou de ideias. Ok. Eu deixei de responder quando ele disse que não podia falar. O silêncio também é uma tática. Acho que o gajo foi para a varanda. Não, que não. Tens coisa com que vale a pena. Ele deu só o trabalho. Olha, já. Foda-se este gajo, olha eu, aprecia mesmo agora um calipo. E o João, ha, de limão, foda-se meu, diz de pizza, meu. Não acredito nos próprios. Diz tu, de pizza. Ah, Não, vou dizer de picha, que é tipo para ser mesmo bué badalhoco. Olha o teu, não vejo aqui. Olha, João. Ui. Pronto, já está a começar a mancar. Aí, o rapaz deixou de responder. Ele já está ocupado com outra pessoa. Ai. Admites isso. Tu és a melhor. Não, eu não sei o que é que mais pessoas é que estão neste canal. Eu tenho a certeza que este canal está cheio de baiters da mais alta qualidade. Ah, mas toda a gente se lembra de dizer que gosta de calibre de picha. Olha o João, ele é brasileiro. Você quer ver, quer o meu? Não. Muito. É, sabes o que é triste? Eu penso que és a Muito única gaja possível. aqui. E a única gaja é a gaja que quer gozar com eles. Fogos. E Timóteo. O nome é mesmo nome de corno. Fogo não admira que o gajo esteja aqui, nesta vida. Mesmo com o nome próprio dele. Filipe Lisboa 21. É o Filipe Timóteo. Timóteo. Isso ainda por cima, é um apelido, isso é uma família inteira arruinada. Fogo. Procriar têm todos que eu já dar. Ah, aqui. O tablet. O gajo está insistente, já viste? Felipe MP Timóteo. Felipe Portugal. Adicionar os contatos. Olá, gostei muito de me comunicar consigo muito rápido. Enviei. Cadê o gajo? Aceita e liga-me. Olha, o João não tem Skype. Pau caralho. Olha, o Filipe já está online. Vamos lá ver. Ele deve estar. Olha, eu vou fazer xixi antes que eu me estou a rir. Ok, Tenho vamos lá. já. Vamos já. Vamos já. Vamos já também, choque. O gajo nunca mais liga. Filipe, apareces offline. Ah, isso é para o meu padrasto não ver. Estou na cama e ele acha que estou a ver. Estou no telemóvel. Não sei, vou ver se o gajo acredita. Só disse que eu estou a. Ah. Ah. Música para os meus ouvidos. Estou? Felipe? Acordo? Felipe, és tu? Olha, não te consigo ouvir. Ei, o gajo desligou! Ei, se calhar sou assim? Um homem também. Ei, já deve pensar. Eu também pensaria. Ei, pensa que era desta. Ah, ele diz... Não consegues ouvir, mas eu ouço. Espera aí, eu vou ligar o gajo. Espera aí, espera aí. Tô? Eu tô ouvindo tão baixinho. Hã? Tá bem. Tá bem, então eu espero por ti, tá bem? Não. Oh, ele foi instalar o Skype no telemóvel para falar comigo. Ah, vai valer. Ai, como? Vai valer uma bela punheta. Yeah, yeah. Que dedinho. Já vai dormir aconchegadinho. Manda-me o link do teu Facebook, se faz favor. Não. Vamos falar um pouco primeiro. Gostei muito da tua voz. Pareces muito fofinho. Coitado, este gajo nem parece uma pessoa, por acaso. Ele foi solícito. Ai, vou instalar... Está desesperado pela punheta. Isso é verdade. Pronto, aí tens. Não, não. Mas por acaso, uma vez, tive a ver se ganhava bem nas cenas de daquelas linhas eróticas. Uh-huh. Tive a ver se isso se ganhava bem. Pensei, ok, tipo, isto é, põe em perigo de verão, é uma cena que dá para fazer na boa. É um crime sem vítimas. É literalmente um crime sem vítimas, se ganhar bem, pode ser fixe. E tipo, rio-me bué. E yeah, é o que eu estou a fazer, só que iam pagar-me. A cena que eu não curti é que, tipo, tu tens bué técnicas lá, e os gajos, pelo que eu vi, os gajos controlam-te bué. Não ganhas muito para o trabalho que estás a fazer, sinceramente, aturar tipo poetarados. E depois, o outro problema é que, como aquilo basicamente são vendas, tu tens que aguentar os gajos o máximo de tempo. Sim, sem eles se virem. Epá, eu não sei se tenho esse controle, percebes? Porque eu só me quero rir. E eu quero que. Eu não sou uma pessoa paciente. Eu quero é rir-me no momento e bazar. E tchau, desligo. Agora, estar a aturar gajos com altas psicoses e altas fantasias. A dizer, mas tu és tipo, andas na escolinha, tipo, opa, sei lá, pedófilos e merdas assim, percebes? Estar a aturar essas merdas durante tipo meia hora para ganhar de, tipo, dinheiro, uma porcentagem que eu acho bem injusta em relação ao trabalho que se está a ter ali, versus o que eles te oferecem, que é só um sítio e a linha em si, e isso qualquer pessoa pode abrir, pá, não vale para o meu trabalho. Mas ri-me ainda a ver o que eles procuravam nos anúncios, numa gaja. Havia montes que diziam que queriam foto própria, mas estes gajos são burros. Quem é que ia trabalhar para uma linha erótica e ia espalhar a sua foto própria? Oh, há gajas que dão a própria imagem num vídeo pornográfico, não é? Ai, já, brasileiras e cenas assim, meu. Não. Não é uma rapariga respeitável. Não é? Brasileiras. Não, também há portuguesas. E a fazer... fogandas badalhocas da barraca, só se for. Sim. Eu sou bué respeitável, desculpa lá, Chopa. Se me vires na rua, pensas, olha que boa menina. Nem fazes ideia. Não tenho. Não tenho 30. Achas? Quem me dera, estava mais perto da reforma. Ai. O gajo ainda tem só o Skype no telemóvel. Demorar muito. Tempo. Tu a mim já me viste. Não sei se gosto disto. Não gostaste da minha voz? Vamos falar. Estou tão fresquinha Manda a foto tua para o mail. Vou-lhe pedir o mail. Manda-me o seu e-mail. Sabes que mais? Sabes o que é que eu vou fazer? Ainda está aí o número daquele gajo, não está? Sim, deve estar lá por cima. Eu vou mandar e-mail a este gajo e vou-lhe dizer para ele me ligar para este telemóvel. Dois gajos a falar um com o outro. Só tenho pena de não poder ouvir, mas não se pode ter tudo. Podes sempre imaginar. Já eu vi, obrigada, Chopa. Havia umas cenas, aquele site do Free SMS, a certa altura, dava para tu pôres lá o O número. remetente. O remetente. Bem, eu fiz tanta merda com Eu isso. também Foi fiz muita bem merda com engraçado. isso. E tinha um colega madeirense e eu enviei-lhe uma mensagem como o um avião para o Funchal. Fiz muita merda com isso também. Eu tipo, a cena mais benévola que eu fiz com isso foi mandar a montes de gente do número de endemol a dizer que tinham sido selecionados para a próxima casa de esquerda. Foi bem bom porque eles meteram o número no Google para ver se era real. E era real, e depois Pois. ligaram para lá, porque eu dizia na mensagem que eles ligarem de volta. E foi brutal, foi brutal. Foi mesmo brutal. Só para te contar uma história interessante. Aspirações. Mas o quê? Mas o que aconteceu? Começa do início, por favor. Sim, o que aconteceu? Que partes estiveram envolvidas? Nos disseram o quê? Sim. São muito vagos, Chopra. Ninguém quer seguir. Era. Merdas políticas. Vocês contaram uma história tipo com início, meio e fim. Quem quer ver? Temos que ter envolvimento com as personagens. O quê? A fazer de gaja? Ei, olha o José. Que idade tens? 32. Esse Espera aí, já falámos com este José? calma, esse Oh! José é o Força, boa sorte. Agora estou a ouvir muito bem. Obrigado por instalares o Skype por mim, fofinho. Obrigada por instalares o Skype para te ouvir melhor, fofinho. Então, o que é que estás a fazer agora? Não estou a fazer nada no Facebook só. Oh, para manter um bocadinho de mistério primeiro. Não gostas? Não sei se gosto. Que desconfiado! É assim. Ai ai. Tu costumas ir ao chat? Quem sabe? Tinha ido. Uma amiga minha é que me falou. Ela disse que às vezes. Uma amiga. Pois. Conhecer pessoal novo. Sim. Oh, você é estúpido. A sentir um bocado. Estamos a namorar bué novos e fiquei. Ah, não sei, cenas estúpidas. Também não quero estar agora a falar de tristezas, percebes? Queres seguir em frente? Temos que seguir em frente, não é? E tu? És solteiro? Não, agora é. Por aí, 4 anos. Liga, eu sei, Tulinho, eu percebi, estou a meter contigo. E o que é que achas da manhã? Estás acordado até muito tarde? Já, se me levantar cedo. Como é que vais fazer isso? Não sei. Acho que fazes bem. YOLO. Vais fazer a minha manhã toda, se saber. Eu, já, yeah, eu agora estou de férias, por isso tipo, posso dormir o mesmo todo, vai ser bem fixe. Mas depois ao fim do dia vou à praia. Tá bom, tá bom. Tens ido à praia? Por acaso é muitas vezes. Mas não gostas de ir? Gosto, mas não tenho ido muito. Pergunta se tem bom corpo para ir à praia. Mais ou menos. Mas também que temos exames mais tarde, não sei o quê. Tu tens bom corpinho para ir à praia? Dizem que sim. Dizem que sim! Tens muitas raparigas atrás de ti. Podia ser melhor. Ando no ginásio e tentar tratar isso. Acho que fazes muito bem. Temos que nos cuidar. É verdade. Se nós não gostarmos de nós, ninguém pode gostar, não é? Exato. Temos que ser nós mesmos. Temos que ser nós mesmos. Diz? Vês Lisboa, né? Sim, mas agora estou de férias no Algarve com a minha família. Oh, que seca. Mais para que parte do Algarve? Ah, estou a pensar. Que... E... Yeah. O antes também ia mais ou menos para aí. Hã? O antes também ia mais ou menos para aí. Sim. Yeah, tem zonas fixe. E tem zonas em que, tipo, sei lá, vais à praia e não há muita gente, só há tipo uns velhos e assim. Está-se bem. É fixe. Sair não é grande coisa. Hã? Sair à noite não é grande coisa. Não. Mas tipo, yeah, mas os meus pais também não deixam sair muito à noite. Eles agora até estão com medo. Eu como já não estou a namorar e o meu namorado era mais velho, eles tinham aquela coisa que ele me ia proteger e agora como não tenho isso, eles têm medo que tipo, sei lá, aconteçam cenas más, tipo, para ajudar a aproveitarem-se e assim, então eles não me deixam sair muito, controlam, percebes? Yeah. Yeah. É nesse seco, fogo. Okay. Pergunta se ele gosta de silêncios constrangedores. Hã? Não dizes nada? Eu que dizer. Ficou assim um silêncio constrangedor de repente. O único problema é que eu não gosto muito de estar a falar sem saber quem é que é a pessoa, só foi esse o problema. Yeah, eu percebo. Mas eu não gosto de estar a falar mais cenas sobre mim sem avaliar um bocado o tipo de pessoa, porque tipo, eu nunca fui assim para um chat falar com desconhecidos e dar-me a conhecer e sei lá, tu pareces fixe, mas estou a falar contigo há minutos e não. Precisas de tempo para formar confiança. Preciso de tempo para formar confiança, percebes? Obrigada por respeitares. É muito fofinho. Não sei se vou respeitar há muito tempo. Faz mesmo um bocado de confusão. Tá bem. Ai, ai. Olha, eu agora acho que vou dormir. Queres falar amanhã? Também pode ser. Tá bem. Então vá, beijinhos. Tchau, fica bem. Olá, beijinhos amanhã. Tchau. Beijinhos fofinhos. Continua. Essa despedida estava muito awkward. Tchau, beijinhos, tchau, beijinhos. Eu fiz isso, beijinhos, fins e o gajo, obrigado, tchau. Com este gajo eu vou ganhar a confiança. Este gajo vai render boas lulas. Eu estou a sentir. Yeah, mas precisavas de um Facebook fake que tivesse um ar legítimo, provavelmente. Ah, dos gajos. Porque são tipo Inter Shop. Não, por acaso este gajo até. Eu vou decidir. Vou ver como é que o gajo reage. Se ele for muito punheteiro. Pois, ele não sei, rolou logo a pila, não é? Yeah. Este gajo até parecia mais ou menos, vamos ver. Ok. Eu vou decidir. Ele só queria amizade, mas aquela conversa do eu nunca fiz isso, é a primeira vez aqui. Oh, eu já ouvi isso. Tipo, toda a gente diz isso. É como os gajos. Yeah, é como os gajos que vão às prostitutas, especialmente prostitutas transexuais. Pois isto. Mas só, para a Pompom não beitava assim por vós. Yeah, a Pompom tinha um velho a carregar o telemóvel. Mas há boi gajas que fazem isso no Tinder. Um amigo meu disse-me que tipo, as gajas estão lá e depois começas a falar com elas e elas, eu gostava mais de falar contigo, mas tipo, e está sem dados, podes carregar um telemóvel. Isso já acontecia no chat, assim, há uns bons anos. Sério? Foda-se, não. Acho que era fazer uma reportagem sobre isso na televisão. Sério? Não, foi um jornalista, foi um chat e pôs-se a falar com algumas pessoas e realmente chegou a falar com uma gaja que lhe disse que falava com ele se ele lhe carregasse o telemóvel. Ei! Que cena! Não, isso é bem estúpido. Tipo, para mim é só good, clean fun. É só para eu me rir. Eles podem ficar com o dinheiro deles. Olha o gajo, gostei de falar contigo, foste muito querida, só tenho pena de não te poder ver. Beijinho. Coitado, Felipe. Chopa, portanto, nesta conversa não tenho motivo nenhum para se sentir sujo agora. Não fiz nada, eu dei-lhe atenção, o gajo vai dormir e vai se sentir super contente. Estive a falar com uma gaja que foi bué fofinha para ele, beijinhos fofos. Yeah. E amanhã aconteceu. Prometeu que vai falar com ele. Yeah. E se calhar nunca mais vai aparecer. Mas yeah. Não, ok, e em relação ao primeiro beijo desta noite? Como vamos ser com os pilos do Chopa? Chopa é um gajo ético. Atenção que ele anda no PT Chan, só ele tem ética. Eu já não fiz nada de mal, eu não gozei com ele. Uma coisa era eu estar a gozar com ele, não é? Mas eu estava a falar bem com ele, não é? Ele está a falar de orgasmos simulados e coisas assim, provavelmente. E até com o outro falei bem, na cabeça dele foi espetacular. Ele não se sente mal. Pronto, a cena ter sido apanhado pelo pai, e acho que é um bocado confuso. E ameaçado de porrada. Sentimentos? A pila não tem sentimentos, chopa. É, chopa. É tudo hormonas, pá. Achas que as pessoas estão mesmo no chat de Portugal a esta hora porque querem amizade? Eles querem uma badalhoca qualquer que não lhes cobre menos de 5€. Só para esvaziar o saco e vazarem. É assim. Não são todos gajos bacanos como tu, percebes? Já não são gajos como tu. Yeah. A maioria das pessoas é URLs. Adeus, mundo cruel. Olha, chapa, vais-te embora. Beijinhos fofos. Vai? Estás muito fofinha. E chapa, voltas-te a meter com a minha filha? Do Capti. Poético. Olha, o rapaz, este rapaz não é muito inteligente, ele. Rapaz, com a rombadinha. Olha, meu cara, eu vou denunciar lá à polícia, eu tenho aqui o seu nome e tenho a sua foto. Ok, o que é que estavas a dizer? Eu disse, o rapaz perguntou, o que quer dizer com a rombadinha? Não gosto muito. Não aprecio lá muito. E tu? Olha o Bruce, posso estourar tua buça com o meu cacete grosso? Isso resulta sempre, pá. Olha, o José, foste arrombado aonde? No cu? Oi? Mas, olha, esse José é o primeiro gajo com quem falaste. É. E ele mudou de nome para José aqui do... Conversando. Um pouco de amor pergunta, como estás vestida? Oi? Só com... O cu. E foi o cu. Ah, ok. Olha o grego. Olá, que nir. Eu também. Há pessoas muito interessantes neste espaço. Ah, não. Só para adicionar amigos. Vou adicionar a enfardadora de caralho. Ed Friend. Sim, faz isso. E aí? Já fiz amizades hoje. E nem foi preciso postar da pila. Que sorte. Estás boa? Sim, tu. Oi, oi. Muito engraçado. Agora não posso esquecer de Skype. Isto vai me dar muito jeito. Moelas 1, 2, 3. Idade. 55. Só que eu fico com medo que. Yeah, eu também. Só depois. Yeah, que seja demasiado. Yeah. Assustou um bocado. Não sei, acho que ficam logo deliciados. O problema é esse. O problema é esse. Tu depois encontras essa realidade. Estás a dizer, tens 15 anos e um gajo de 30 anos de dizer fixe. Yeah. Olha o gajo, eu assim, 55 e ele um bocadinho mais que eu. 25. Mas faz uma carinha, mas faz com a língua de fora e eu, delícia. Pô, mas a gente não tem noção. Tipo, 55 se calhar tem a mãe dele. Mas o gajo pode curtir. Epá. Não, se calhar faz uma idealização de uma MILF que é uma coisa que vê no porno, mas. Claro, faz. Quer dizer, uma mulher de 55 anos, à partida, muito raramente vai ter qualquer tipo de frescura para essas coisas. Olha o gajo que eu disse que tem. Estou só com um pano da leite a tapar o cu. Ui, gostas de sexo? A minha clica é grande. Como é que as pessoas levam esse tipo de resposta a sério, a pensar? Tipo, isto é um chato, é só texto, não dá para percepcionar personalidade nenhuma nem estética. E eles acham, uau, sou sortudo, esta gaja gosta de mim, escolhi o nick certo, escolhi o avatar certo, o bonequinho certo, e então esta gaja está mesmo a gostar de mim, eu sou o smooth. E as pessoas acreditam nesta, fazem esta autovalidação. Olha, ele diz, eu comia toda, mered no Skype, atrevidos 43. 43, ok. Será que... Será que ele nasceu em 1943 ou tem 43 anos? Qualquer das opções é um bocado estranha. Que era que vocês tinham a ver? Não disse nenhuma, acho eu, ainda. Só do, o grego, delícia, e ele, o quê? Tu e o teu caralho. Deus grego. Grego. Ei, o gajo fez um smiley face. Tens mesmo 55 anos? Sim. Tens mesmo 25? O gajo está a ponderar. Epá, mas realmente hoje não calhou nada melhor. Vai se contentar. É. Como é que eu... Ah, adicionar contactos. Vou adicionar só para outros dias. Muito bem. És muito responsável. Yeah, eu deixo sempre trabalho feito para o dia seguinte. Armazena os baits. Yeah. Olha, vou repousar. Amanhã. Não, pera. Olha o gajo, grego, sim, tens muito apetite? Não, como pouco. Sou. Moderada? Não, moderada não é uma palavra muito sensual. Sou. Requintada? Não sei. Não sei, não digo nada. Vou ver o que é que ele diz. Ele, amanhã à noite, madrugada, estou com ela dura. Ok, combinadíssimo. Mantenha dura até amanhã. E aí eu ia dizer isso. Mantenha dura por até lá. O gajo ainda vai para o hospital. Já não comes faz muito? Sim. Olha o gajo, oh, queres esperar um pouco? Este gajo não sabe escrever muito bem, deve ser um gajo das obras. Minha cunhada sai da casa daqui a uma hora. Ai! Uau! Eu não sei, eu acho que era capaz de ser interessante fazer um estudo para ver qual é a camada socioeconómica que protege chato. Porque eu acho que é só pessoal que partilha tipo quartos com familiares. Ai, não. Isso é bem mau. Minha cunhada? conhece. Vou descobrir, mano, o quarto a esta hora da manhã, meu. O quê? Que cena. Vou procurar o Filipe Timóteo no Facebook. Olha, encontrei! Ai! Então mostra. Coitado. Por que estás a dizer coitado? Até coitado por causa da cara dele, vê a cara Timóteo. Dele. Ele é da Venda do Pinheiro. Como é que eu não vou ter pena dele? Ah, mas ele não tem um ar. Não é mal parecido. Pois não! O que é que ele sabe naquele chat, meu? Bem, ele disse que tinha algumas gajas atrás dele. E que vai para o ginásio agora criar curpanzil. Então não era este que era do Algarve? Não, ele diz, ele diz que é de Lisboa e que às vezes vai passar que passar férias. Fala de cavalo. Hã? Ele anda de cavalo, faz aqui. Yeah. É, mas ele nesta foto já está com um boiar de nerd. Foto mais antiga. Ele agora está-se a transformar. Ele é um homem em transformação. Qual Red Dragon? Ah, mas para ser bom. Yeah, por acaso. Ele curte mesmo bué de cavalos, tal. Yeah. Pois, ele trabalha mesmo nisso. Diz aqui que ele trabalha... Yeah, eu perguntei se ele trabalhava nisso, mais ou menos. Se cá isto é um negócio de família. Ah, sim. Mas será que estuda? Sei. Olha o outro vídeo. Disse, esperamos mais tempo. Espera, mas um pouco tempo. Okay. Semanas. O grego está assim. Há quanto tempo é que não... Semanas? E eu? Anos. Uau. Estou muito apertada já. Como... Olha o leg! Yeah. O leg disse que se vai levantar agora. É. Epá, 4:30 da manhã, fogo. E o gajo, porque é que tenho 10 chamadas não atendidas? O quê? O quê? O lag. Eu pergunto porque é que tenho 10 chamadas não... Ai... Eu estou a dormir. Pelas vezes. Hashtag Dream Team. Exatamente, Dream Team Dubai. Ai ai. Ai ai. Bem, eu já disse ai ai para aí tipo 2000 vezes, porque estou tipo super cansada. Mas não tenho muito sono. Canal de YouTube. Yeah, mas eu acho que há boa gente que ia reconhecer o meu riso. Eu ia ser completamente doxada. Será que não pode ser? Yeah, ia ser bem complicado. Muita gente Não! queria saber. Engraçadinho. A gozar com a cara das pessoas assim. Yeah, iam fazer-me esperas. Yeah, já ameaçam a tua mãe no Twitter, não é? Não, não, isso não foi a minha mãe, isso foi um gajo que ela conhece. Os mesmos gajos que a adicionaram para seguir os tweets políticos dela começaram a meter-se com um gajo, só que ao contrário da minha mãe, esse gajo pá, ele começou logo a oferecer porrada. E fui alta barraca. Olha, o Grego está a fazer de consultório sentimental. Eu assim, anos, estou-me apertada já, como da primeira vez. E ele, então, porque não encontras ninguém? Não sei. Acho que não estou com disponibilidade para amar. Isso é profundo. Yeah. Mas ele é o Grego, ele devia entender de grandes questões existenciais, não é? Claro, vamos ver. Vamos ver como é que é a retórica dele. Yeah, vamos avaliar. És morena? Pronto, afinal não. Sim. Que caralho. Que conversa de malucos. Eu também. Coitado, ele é tão simples. Ele é muito simples mesmo. 1,75, 75 quilos. E tu? Chama-lhe Manlet. Hã? Chama-lhe Manlet. O Manlet. Posta as vezinhas. Uau. Agora fizeste o áudio desvaziado. Yeah, adotei. Agora uso. Yeah, uau. Acho que até no trabalho vou usar. Olha o gajo aqui. Ah, é.